Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois, o Entrance está de volta, sessões de audio-hipnose conduzidas por Ricardo Mariano, na primeira meia hora. A última parte contará com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Começamos com a música do texano Aaron Martin. Ele faz uma mistura muito interessante entre eletrónica e um conjunto profuso de instrumentos acústicos de Worried About a Fire. Começamos com I'll Be. Boa noite, bem-vindos. Depois da música de Aaron Martin, fomos até ao epílogo na carreira de Jasper TX. Chama-se An Index of Failure, uma reunião de temas que estavam guardados para esta oportunidade. Jasper TX é o alter ego de Dag Rosenqvist. Do disco ouvimos A New Language e depois o projeto que junta precisamente os dois nomes que abriram a emissão do Entranse de hoje, Aaron Martin e Jasper TX, ou se quiserem, Dag Rosenqvist, em From the Mouth of the Sun, a melodia do sueco, com a música instrumental do texano, de Woven Tide, ouvimos Like Shadows in an Empty Cathedral. Continuamos pelo norte, Library Tapes, a música de David Wengren, aqui recheada pela elegância orquestral de Julia Kent, de Sun Peeking Through, seguimos com End of Summer. Thank you. finais desta primeira parte do Em Transe e no final desta meia hora de arranque, um disco absolutamente genial, chama-se The Watchers, e reúne dois virtuosos, um da guitarra, James Blackshaw, o outro do piano, Lubomir Melnik, música do Reino Unido a fundir-se com outra ucraniana, tudo num jeito muito improvisado. Sessão de gravação que durou apenas 6 horas. Em The Watchers podemos encontrar temas como este Vanant. O Em Transe segue agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Esta segunda parte da emissão de Em Transe, a contar com Colin Stetson, o volume final da trilogia New History Warfare, intitulado To See More Light. Mais uma vez, misturado por Ben Frost, este registro conta desta feita com a participação vocal de Justin Vernon, facto ao qual não será alheia a participação de Stetson nos Bon Iver no último par de anos. Agora ficamos com mais uma edição de Fabio Orsi, intitulada Glowing Echoes.

A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar então com Colin Stetson, uma amostra para o terceiro volume de New History Warfare, o encerramento desta trilogia, sendo que este volume dá pelo nome de To See More Light. Depois, Fabio Orsi, no seu registro meio drone, meio ambient, em que é quase impossível identificar o facto de que o som emana de uma guitarra. Depois, dois australianos, James Rushford e Joe Talia, nomes sólidos dentro da cena experimental dos Antípodas. Rushford, por exemplo, já colaborou com o, por voz já conhecido, de outras emissões de Em Transe, Oren Ambarchi. E fechamos com um lançamento do projeto de Scott Morgan, Lushill, intitulado Intervalo, um disco que não é nada mais, nada menos do que um conjunto de versões adaptadas para piano e laptop de diversos temas de outros tantos discos do canadiano, entre eles Endless Falls, de 2010, e Sketches from New Brighton, de 2012. No piano podemos encontrar Kelly Wise, neste registro produzido no estúdio de Rafael Anton Irrisari. É o fim então desta emissão de Em Transe. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Não se esqueçam de conferir os alinhamentos e descarregar os podcasts através de radiotrans.blogspot.com. Podem acompanhar toda esta atividade também através das redes sociais em facebook.com/radiotrans. Muito boa noite e até para a semana.